toda a minha vida vou te adorar, vou renunciar o meu eu. Vou marcar esta geração com a minha adoração e os milagres me seguirão. Eu não vou temer o mal, a fornalha não vai interromper o que o meu Deus projetou pra mim. Fui chamado pra adorar, o evangelho vou proclamar, eu vou visitar. Não vou perder o foco, eu quero te adorar, Senhor. Quero ser pra sempre verdadeiro adorador. Ser amável, ser sincero, ser ungido é o que mais quero. Ser fiel no meu presente e o meu futuro Deus proverá. Vou te adorar, vou te adorar, vou te adorar.